Sessão 3 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Sessão 3, capítulo 3. A primeira coisa que me lembra é que, acordando, parecia-me ter passado por um terrível pesadelo. Via diante de mim um clarão vermelho, assustador, atravessado de grossas listras negras. Ouvia também vozes que falavam com som oco e como que abafado por correntezas de vento e água. Agitação e incerteza e um terror que me dominava toda confundiam minhas ideias. Momentos depois notei que alguém se ocupava comigo, já levantando-me, já encostando-me quando sentada, e tudo isso com uma ternura com que nunca dantes fora tratada. Encostava a cabeça a um travesseiro ou a um braço e sentia-me aliviada. Depois de mais uns 5 minutos, o turbilhão mental se desenovelou. Percebi claramente que jazia na minha própria cama e que o clarão vermelho era o fogo no quarto das meninas. Era noite. Uma vela ardia sobre a mesa. Bessie estava ao pé da cama, com uma bacia na mão, e um homem sentara-se à cabeceira, debruçado sobre mim. Não posso descrever o alívio e a calma produzidos pelo sentimento de proteção e segurança que me invadiu ao saber que havia um estranho no quarto, alguém que não pertencia a Gateshead, nem era relacionado com a senhora Reed. Desviando a vista de Bessie, posto que sua presença me fosse muito menos desagradável do que a de Abbott, sondei o rosto do cavalheiro. Conhecia-o, era o senhor Lloyd, um farmacêutico chamado às vezes pela senhora Reed, quando as criadas estavam indispostas, pois para si e os filhos consultava um médico. Então, quem sou eu? Perguntou-me ele. Pronunciei o nome dele, estendendo-lhe ao mesmo tempo a mão. Tomou-as nas suas e disse com um sorriso: pouco a pouco ficará boa de novo. Então, deitou-me e, dirigindo-se a Bessie, incumbiu-a de ter grande cuidado para que eu não fosse perturbada durante a noite e, com mais algumas indicações e promessas de voltar no dia imediato, retirou-se para grande pesar meu. Pois enquanto o via junto do meu leito, sentia-me de todo abrigada e protegida, ao passo que mal tinha ele fechado a porta, todo o quarto se me tornou escuro e desfaleceram os meus espíritos. Oprimiu-me uma tristeza indizível. A senhorita não está com sono? Perguntou Bessie com alguma suavidade. Quase não me atrevi a lhe responder, por medo de que talvez a frase imediata fosse uma grosseria. Vou experimentar. Tem vontade de beber ou comer alguma coisa? Obrigada, Bessie. Neste caso, poderia deitar-me, pois passa da meia-noite, não obstante, precisando de qualquer coisa, pode acordar-me. Que espantosa delicadeza! Deu-me ânimo para lhe fazer uma pergunta. Bessie, que se está passando comigo? Estou doente? É de supor que a menina caísse doente por chorar tanto no quarto vermelho, mas há de ficar boa em breve, tenho certeza. Bessie saiu para o quarto da criada da casa, que não estava longe. Ouvia dizer: Sara, vem dormir comigo no quarto da senhorita Joanna. Não me atrevo nem por nada a ficar sozinha com aquela coitadinha durante esta noite. É capaz de morrer. Coisa estranha ter ela tal ataque. Teria visto alguma coisa? A senhora Reed foi severa demais. Sara voltou com ela. Ambas deitaram-se e ficaram a tagarelar baixinho por mais de meia hora antes de dormirem. Entendi uns poucos fragmentos da conversa que me permitiam adivinhar com toda certeza desejável o objeto principal da discussão. Uma coisa branca passou ao pé dela e desapareceu. Depois um cão preto muito grande, 3 pancadas fortes na porta do quarto, uma luz do cemitério exatamente por cima da sepultura dela, etc., etc. Afinal, ambas adormeceram. O fogo apagou-se. As horas daquela noite, passei-as em insônia assustadora. O ouvido, a vista, o espírito, tudo retesado pelo terror. Terror como só crianças o podem sentir. Entretanto, nenhuma doença grave ou prolongada resultou deste incidente do quarto vermelho. Só me causou um abalo de nervos, cujas reverberações sinto até o dia de hoje. É verdade, senhora Reed. A Vossa Excelência devo transes terríveis de sofrimentos mentais. Mas cumpre-me perdoar-lhe, pois a senhora não sabia o que fazia. Quando dilacerava as fibras do meu coração, pensava só em desarraigar minhas más propensões. No dia seguinte, pelo meio-dia, levantei-me, vesti-me e, embuçada em um xale, assentei-me ao pé do fogo. Estava fisicamente fraca e alquebrada, mas a pior doença era um inexprimível abatimento de espírito, um desfalecimento que incessantemente me chamava lágrimas silenciosas aos olhos. Mal enxugara que me deslizara pelas faces escaldadas, e já outra seguia pressurosa. Não obstante, pensava ao mesmo tempo que me devia sentir feliz, sendo que nenhum dos Reed estava presente. Todos tinham saído de carro com a mãe. Também Abbott costurava em outro quarto, e Bessie, enquanto ia e vinha, guardando os brinquedos e arranjando as gavetas, dirigia-me de vez em quando uma palavra de insólita bondade. Este estado de coisas devia ser para mim um paraíso de paz em comparação com as costumadas censuras perpétuas e os ingratos trabalhos de serviço miúdo. Mas os meus nervos atormentados estavam agora de tal forma que nenhuma calma os podia afagar, nem prazer algum excitá-los agradavelmente. Pelo decorrer do dia, o Sr. Lloyd voltou. Então, já se levantou? Exclamou ele ao entrar no quarto. Diga, enfermeira, como está a menina? Bessie respondeu que estava melhorzinha. Se assim fosse, estaria mais alegre. Venha cá, senhorita Joana, pois seu nome é Joana, não é? Perfeitamente, senhor. Joana é. Ora, a senhorita Joana é estava a chorar. Pode dizer-me por quê? Sente alguma dor? Não, senhor. Ah, interveio Bessie. Suponho que chora porque não pôde dar o passeio de carro com a senhora? Acho que não. É muito sisuda para tal capricho. Tive o mesmo pensamento. E como meu orgulho fora ferido pela imputação errônea, respondi prontamente. Nunca em minha vida chorei por semelhante razão. Eu detesto os passeios de carro. Choro porque me sinto infeliz. Arre, menina! Atalhou Bessie. O bom do farmacêutico ficou perplexo. Eu me tinha posto diante dele e ele olhava-me fixamente. Seus olhos eram pequenos e pardos, não muito brilhantes, mas naquele momento ia declará-los penetrantes. Suas feições revelavam um misto de dureza e bondade. Depois de me ter contemplado com pachorra, continuou o interrogatório. Como é que adoeceu ontem? Levou um tombo, disse Bessie intrometendo-se de novo. Um tombo? Ora... Já não é tão criança? Com sua idade ainda não tem o passo firme? Deve ter de 8 para 9 anos. Derribaram-me com um golpe. Esta rude explicação saltou-me da boca como um jato, impelido do meu íntimo pelo orgulho novamente mortificado. Porém, não foi isso que me pôs doente, acrescentei. E o Sr. Lloyd fungou uma pitada. Enquanto ele tornava a pôr a caixa no bolso do colete, uma campainha deu sinal para o jantar da criadagem. Ele sabia o que significava. — É para a enfermeira, disse. — A senhora pode ir. Enquanto isso, entreter-me-ei com a senhorita Joana. Bessie teria preferido ficar, mas era obrigada a ir, porque em Gateshead Hall não se perdoava qualquer irregularidade a respeito das refeições. — Não foi a queda que a fez adoecer? O que foi então? Prosseguiu o Sr. Lloyd depois de Bessie ter saído. Fecharam-me até depois de escurecer em um quarto assombrado. Notei que o Sr. Lloyd sorria e, ao mesmo tempo, franzia a testa. Assombrado? Então, apesar de tudo, é uma criança. Tem medo de almas do outro mundo? Da alma do Sr. Reed, sim. Ele morreu naquele quarto e ali foi posto no ataúde. De noite, nem Bessie nem outra pessoa qualquer da casa entra nele, senão por necessidade urgente. E foi uma crueldade fecharem-me ali, sozinha, sem luz. Uma crueldade que provavelmente nunca esquecerei. Criancices! E é isso que lhe fez tal impressão? Está com medo agora, à luz do dia? Não, senhor, mas a noite não tarda a voltar. Além disso, sou infeliz, muito infeliz, por outras razões. Quais razões? Pode me dizer. Estava morta para dar resposta cabal a esta pergunta. Porém, quão difícil era formulá-la. Crianças têm sentimentos, mas não sabem analisar. E mesmo quando os analisam em parte, não sabem exprimir por palavras o resultado obtido. Apreensiva, porém, de perder o primeiro e único ensejo de desafogar minha mágoa por esta comunicação, depois de hesitar um momento, consegui esboçar uma correta, embora sucinta, exposição. Em primeiro lugar, não tenho nem pai nem mãe, nem irmãos nem irmãs. Mas tenho uma boa tia e primos tão amáveis. De novo estaquei, mas logo escaparam-me desabridamente as palavras. Sim, John Reed derrubou-me com um murro e a tia me isolou no quarto fechado. Sr. Lloyd recorreu mais uma vez à caixa de rapé. Então, não acha Gateshead Hall uma casa muito bonita? Perguntou ele. Não acha que devia ser grata por poder viver em uma residência tão distinta? Senhor, esta casa não é minha, e a Abbott disse-me na cara que eu tenho menos direito de estar aqui do que uma criada. Ora, menina, não será tão boba que deseje sair de uma casa tão esplêndida. Se tivesse para onde ir, deixá-la-ia com muito prazer. Mas não posso sair de Gateshead enquanto não tenha idade? Talvez possa, quem sabe. A senhorita tem parentes além da senhora Reed? Acho que não, senhor. Nenhum por parte de pai? Não sei. Indaguei uma vez da tia e ela disse que era possível tivesse uns parentes pobres, uma gentinha, que se chamava Air, mas que ela não sabia nada de certo sobre eles. Se os tivesse, gostaria de ir com eles? Comecei a refletir. Pobreza apresenta um aspecto sórdido, mesmo a gente madura, quanto mais a crianças. Estas não têm quase nenhuma ideia da pobreza industriosa, trabalhadora, respeitável. Elas imaginam esta palavra como que é ligada necessariamente à roupa esfarrapada, comida parca, estufa sem fogo, maneiras rudes e vícios degradantes. Pobreza era para mim sinônimo de degradação. Não, senhor, não gostaria de pertencer a gente pobre, respondi afinal. Mesmo se essa gente fosse boa para com a menina? Abanei a cabeça, não entendendo como gente pobre podia ter meios para ser bondosa. Além disso, aprender a falar como eles, adotar seus costumes, ficar sem educação, criar-me como uma das mulheres pobres que via às vezes cuidando das crianças ou lavando a roupa às portas das cabanas na povoação de Gateshead. Não, não tinha bastante heroísmo para comprar a liberdade a preço da casta. Então seus parentes são extremamente pobres? Têm que ganhar a vida com trabalho? Não posso dizer. Tia Reed disse que, se os tenho, devem ser uma súcia de miseráveis. E eu não gostaria de mendigar. Teria gosto em ir para o colégio? Tornei a refletir. Mal sabia o que era esse estabelecimento. Bessie, às vezes, se exprimia como se o colégio fosse um lugar onde as meninas estivessem no cepo, trouxessem tábuas nas costas para andarem aprumadas e fossem obrigadas a se portarem com esmerada gentileza e precisão. John Reed tinha ódio à sua escola e caçoava dos seus mestres. Entretanto, os gostos de João não eram bitola dos meus, e embora as noções a respeito da disciplina dos colégios que Bessie colhera das senhoritas de uma família na qual ela servira antes de vir para Gateshead fossem algo assustadoras, achava sumamente atrativa certas coisas que essas mesmas senhoritas aprendiam. Ela encarecia os belos quadros de paisagens e flores que pintavam, as áreas que sabiam cantar, descrevia as peças teatrais que representavam, as bolsas que teciam, lembrava como traduziam livros franceses, de sorte que meu espírito se enchia de emulação com o que ouvia. De mais a mais, o colégio seria uma mudança radical. Encerrava uma viagem para longe e a separação completa de Gateshead, a entrada para uma vida nova. Sim, senhor, gostaria de ir para o colégio. Foi o resultado das minhas ponderações. Pois não, quem sabe, dá-se tanta coisa, disse o Sr. Lloyd ao levantar-se e prosseguiu monologando. A criança precisa mudança de ar e de meio. Os nervos acham-se em mau estado. Nisso Bessie voltou e no mesmo tempo ouviu-se o rodar do carro sobre o caminho do parque. Enfermeira, vem aí sua ama? Perguntou o Sr. Lloyd. Antes de me despedir, desejava falar-lhe um momento. Bessie convidou-o a entrar para a sala de almoço e mostrou-lhe o caminho. Dos sucessos subsequentes, infiro que nesta conversa, o farmacêutico se arriscou a adiantar a ideia de mandarem-me para um colégio, e não há dúvida que a proposta foi aceita prontamente, pois uma noite, depois de eu estar na cama e aparentemente adormecida, Abbott pôs-se a discutir esse plano com Bessie no mesmo quarto. Ela dizia: Atrevo-me a afirmar que a senhora Reed estimará muito ficar livre desta criança aborrecida e fora do lugar, e que parece sempre estar a observar a gente e a maquinar as suas intrigas. Devo julgar que Abbott me tomava por uma infantil conspiradora tipo Guy Fawkes. Na mesma ocasião, soube também pela primeira vez, devido à comunicação que a senhora Abbott fez a Bessie, que meu pai havia sido um pobre pastor protestante, que minha mãe se tinha casado com ele contra os desejos dos parentes, que consideravam a união desigual, que o avô ficara tão descontente da desobediência que a mandara embora, sem lhe dar nenhum ceitil, que depois de um ano de casados, meu pai fora vítima do tifo, que apanhara nas visitas aos pobres doentes da sua paróquia, situada em um centro industrial onde a epidemia grassava, e que a mãe recebera dele a doença, de maneira que ambos haviam morrido dentro de um mês. Bessie, ao ouvir esta narrativa, deu um suspiro, dizendo: Coitada da senhorita Joana, a gente não pode deixar de ter compaixão dela. Ora, respondeu Abbott, se fosse uma criança bonita e agradável, podia-se ficar sentida com sua saída, mas por tal criatura não vejo como alguém se possa interessar. Tem razão, quase nem vale a pena, concordou Bessie. Em todo caso, uma beleza como a da senhorita Teodora seria mais comovente em semelhantes circunstâncias. Sou louca pela senhorita Teodora, exclamou a entusiástica Abbott. É um anjinho com cabelo comprido e anelado, os olhos azuis e a tez tão delicada. A propósito, Bessie, acho que uns sanduíches de queijo torrado não seriam maus para a ceia. Estou de acordo, com umas cebolinhas fritas. Ande lá, vamos para baixo. E foram. Fim da sessão 3.